ciência, usam esperança que transforma a escuridão em luz viva, expressando amor que conduz a mutação, a vontade que liberta o coração do medo e da dor, chama divina que dá a luz humana, o dom de curar. A renascer, querer é poder e tornar todo milagre natural. É dom nosso. Deus é aqui, muito além de todo mal, de todo bem. É luz. Viva em nós o sonho libertador, mudando a vida do sonhador, para a certeza de amar, eternamente a se renovar. Natural é dom.